sai na favela, vai metendo a vaca. Casca de bala chegou, com seu jeito natural. Fora Deus já tava lá, segurando seu drink. A mostradinho mandou papo, pique na vitalina, sempre chique. Baba boa no canto, só de olho na resenha. Entre risos, olhares, já se amava uma cena. Lá ele entrou no clima, sem medo da emoção. Mas lá no começo era só tensão. Dois inimigos de longe, se encarando sem noção. Mas no meio da batida, tudo vira diversão. O carinho foi crescendo, o afeto veio também. E no meio do funk rolou um beijo, meu bem. Amizade é tudo, é o que nos mantém. Negão de coração, no ritmo do bem. Traição se dissolve, o prazer faz valer. Double drible na maldade, só amor pra vencer. Casca de bala e bora, viu? Já se estranharam demais. Mas hoje na festa, entre olhares nada mais. Amostradinho e Laí, sempre prontos pra zoar. E baba boa no estilo, só quis aproveitar. No piscar de olhos, os rancores se foram. Entre abraços e sorrisos, amizade resplandece. De rivais a parceiros, de briga a paixão. No calor da favela, brotou a união. Dois inimigos de longe, se encarando sem noção. Mas no meio da batida, tudo vira diversão. O carinho foi crescendo, o afeto veio também. E no meio do funk rolou um beijo, meu bem. Amizade é tudo, é o que nos mantém. Negão de coração, no ritmo do bem. Traição se dissolve, o prazer faz valer. Double drible na maldade, só amor pra vencer. Casca de bala e bora, viu? Já se estranharam demais. Mas hoje na festa, entre olhares nada mais. Amostradinho a ele, sempre prontos pra zoar. E baba boa no estilo, só quis pra vencer. Na batida do funk, a favela vibra forte. Carinho e afeto é nossa sorte. Inimizade é passado, o presente é união. No pique na vitalina, dançando com coração. Amizade é tudo, é o que nos mantém. Negão de coração, no ritmo do bem. Traição se dissolve, o prazer faz valer. Double drible na maldade, só amor pra vencer. E no fim da noite, entre festa e emoção, o que importa é amizade, acima de traição. No calor da favela, todo mundo entendeu que a vida é melhor quando o amor prevaleceu. Na batida do funk, a favela vibra forte. Carinho e afeto é nossa sorte. Inimizade é passado, o presente é união. No pique na vitalina, dançando com coração. Amizade é tudo, é o que nos mantém. Negão de coração, no ritmo do bem. Traição se dissolve, o prazer faz valer. Double drible na maldade, só amor pra vencer. E no fim da noite, entre festa e emoção, o que importa é amizade, acima de traição. No calor da favela, todo mundo entendeu que a vida é melhor quando o amor prevalece.